tanta falta, seu amor pra acordar. E eu não entendo o porquê de não querer toda a ternura que eu dei só pra você. Me faz gritar ao mundo que eu te amo. Todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the biggest, best and most listened network. Está no ar a parada sertaneja da semana, que apresentou aí o segundo lugar, que fica com Bruno e Marrone. Te amo tanto. Abrimos o bloco com o posto de número 3, que fica com Luan Santana. As lembranças vão na mala. E está na hora de acompanharmos a música sertaneja mais executada no Brasil na semana. Antes, eu lembro que a parada completa está em targetw.com. Se você não pode acompanhar toda a contagem regressiva, confira no portal, onde você tem todas as paradas musicais que servem como referência para o mundo e absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Se vicia aí, baby! www.targetw.com. Beijo grande aos milhões em todo o planeta que acompanham Target, ouvintes que são a razão de tudo. E é claro, para as melhores rádios que estão em rede através da Target International. Fiquem todos com Deus e com o primeiro lugar da parada sertaneja da semana, que novamente vai para Paula Fernandes e Victor e Léo, que se mantém no posto máximo do chart. Não precisa! A música sertaneja mais executada no Brasil em mais uma semana. Curte aí, baby! Até mais! Bye, bye! Arena Sertaneja Número 1. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Você diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa, a cada vez que canto uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, Eu já sonhei com a vida,